Problema assim, o 280. Eu vou inicialmente... Pode voar, Elé. Abandecida, 2500 no Guardião. Guardião 01 no frequência livre. Está no final estabilizado o Foxtrot November. Papá, Fox November, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1895, graças. Kilo, Kilo Lima, só pode prosseguir para vertical de Veracruz. Liberado, vertical de Veracruz, Kilo, Kilo Lima. Azul 4462, desce e mantém 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final da pista no 0. E ele é X-Ray. 1013, 2000, livre e além. Controle Salvador, 3567, Arbor, transição eleva. Então 3567, sobe ao nível de voo 360 na saída Arbor Vigilância. 360, 3567. Falagem, o Xané 6321, vento 1 no 60 graus, 109. Livre de falagem, 6321, 0. Obrigado, boa tarde. Serra da Serra, formação curso Papá. Agora a gente está de pacote. Por quanto existe o estacionamento? Qual parte que se encontra? Já teve pior um pouco, que agora tá moderado agora. Ué, já tem livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, pista molhada. Gente, livre pouso na 10, Fox Trot November. 6321, decolou os 24, controle, 120, decima 8. 208, Mercedes, André. 120, decima 8. Tô ciente, mantém a posição. Em 120, decimal 80, a torre 1 no 8, decimal 95, aciona 5453. Arbor para 360, relacionamento 1. Na aerostática, em Serra, Hotel Serra, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 1-9-5-9-5-3, ajuste. Para o táxi 9593-2, no POV, 3 horas e 30, altero na Uberlândia. Confirmou o POV? 02, só eu e mais um. 02, a borra, ciente, 9593, Pátio One Índia, ponto de espera, torre 395-1003, ajuste. Ponto de espera 1895, tá tudo nominado, eu noto aqui hoje. Boa tarde, Delta, Alfa, Delta, Federal. Vá de momento. Julieta, até o Romeu? E lá para a sua direita, a posição de 2 para 3 horas, em 13 milhas de locamento sul, cruza o 070 em subida para o 280. Salvador, o gol no 620 perdeu o contato com o centro, está passando 1970 para 1060. O número 620, a senha de identificação, desce ao 050 na chegada Mari. 050 na Mari, foi autorizado pelo centro após Babog voar e estar aqui. Sente. Obrigado. seu solo aos 28, ele vai à direita, chama no 21, como no solo? Autorizado a decolar a pista 1 a 0, vento 160 graus, 5 nós. Qual o estimado no passe 3? A parte militar ciente alfa na porta na delta, o Fox 90. Do Seattle, assim, a ingresso à esquerda, alinhar, reporte pronto no 7 alinhado. 1895, situação Campina Grande. Boa tarde, 996, mantenha-me escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Guarda, 96. Ativo, corredor axé, após decolar em curva direita e sai via litoral, 1000 pés. O 200, correção, 4462, livre o pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 5 nós, pista molhada. Ciente, pista molhada, livre pouso, azul, 4462. O 2009 decolou aos 28, controle 1 no 20, decimal 8. 205, boa. 208. 208. A 7 chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 135 decimal 3. Copiado, muito obrigado, uma boa tarde. Passou, Alfa Juliette Romeu, 60, está presente, propõe, solicita a mudança de regra. Alfa Juliette Romeu. Até 3.000 pés, aguarde, eu vou checar as condições de campo. Positivo. O Gol no 620 pode descer para 2.000 na Pro de Duna? Pro de Duna, 2.000 pés, 1.0 no 3, o ajuste, Gol no 620. Muito agradecido, 1.0 no 3, 1.0. Controle, Gol 2.009. O 2.009, saída da Elsa, do nível de voo 240, contato radar na decolagem, o serviço de vigilância. Tenente da El, é a saída, Gol 2.009. Autorizado o táxi, chame para ingresso pronto a decolagem na Papá. Se encerra, mantém a posição. No 0 no 3, reporte cruzando 2.000 pés, quilo, quilo, quilo. Reportar cruzando 2.000 pés, quilo, quilo, quilo. Delta Papachali. Delta Papachali. Foi Tozop. Tozop. Tangosta, aqui a roça, papá, delta, papá, Jorge. Mantido. Controle, Gol 2009, solicita nível final, 200. Gente, sobre uma, tem um 200, 2009. 300, Gol 2009. Saída da El Coral. Após decolagem, curva direita, prossegue Golf 677 conforme. Aciona 5540 no transponder, no 208, controle. Decola down no 7 com perfil da saída da El Leda Motiva, intercepta Pesulu no 0 Pai, um Pai de Pesulu 4 4 Pagode. Após decolagem, curva direita, aciona 5556 no transponder 120 decimal 8, é a frequência do controle. Controle, Salvador, boa tarde, Guardião 0S. Guardião 01. Socolô de Veracruz, a testar acabou para 5 do 7, será um lançamento de 2 paraquedistas, Guardião 01. A gente fica atento ao quilo quilo Lima iniciando descida. Ele livrou 3.500 pés à sua direita em meia milha. Quilo quilo Lima com a Serra 50 à sua esquerda, posição de 9 horas em 5 milhas a 2 mil pés. Ciente, o quilo quilo Lima está visual também. Na minha presa no 4, identifique, desse mantém o 050, chegada mais. 4, a Xanã 621, chama Centro Recife. Frequência no 288, alternativa no 35, decimal 3. 288, 353, ação 6321, obrigado. Controle Serra Hotel Serra. Serra Hotel Serra, mantém as condições visuais, corredor axé, 1 mil pés, reporte farol da barra. Reporte farol, Serra Hotel Serra. Na minha 314, autorizado a voar Itá. Itá descendo para o 050. Lima. Ok. Aciona 5561 no transponder, 1208 a frequência do controle. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola 10, curva esquerda na Pucas e Parque. Intercepta da 3110 e nenhuma direto. 561 no transponder, controle 208, voo no 9M. Planejamento correto, sendo quando pronto para o push no 09. 9M. Da ilha, para cima da ilha, só está muito próximo da chegada da Mari. A sua retaguarda é um 737 em 3 milhas a 2 mil pés. Cliente, já está livrando, vai ingressar agora para o terceiro uísque da ilha, vai solicitar uma nova atenção para o 045. Cliente, então, você vai conseguir descer até 1.500 pés? Não, negativo. É, a partir deste momento, a partir do ponto, atenção para o 045 do setor suíço. Prossiga para o setor norte, quilo quilo Lima. Ciente, 045, setor norte, quilo quilo Lima. Graus 2, nós. Agora sim, o Romeu e o Charlie Bravo, vocês. Juliette Hotel Romeu, chama Centro Recife, 12545, alterna 12685. Controle Salvador, quilo Papa Mike. Papa Mike, prossiga. Papa Mike está encerrando as atividades aqui na sua cidade de Jauá. A intenção agora é seguir para o procedimento final CLS 510. Fez o 192, identifique, desse mantém o nível de voo 060, chegada mais. 060, Papa Mike, o senhor apresentou um plano de voo completo? Afirmo, o plano do voo. Mantenha esse setor em espera e aguarde. Mantenha o setor em espera, a data da licitação e fila está tomada. Cruz Salvador, até 9593, boa tarde. 9593, cruza 6 mil pés na decolagem, contato radar vigilância, sobre 360, saída Arbor. A gente pode autorizar a Lepa? Vai. Delta Mapachade. Delta Mapachade. Nami Centro Recife, no 288, alterno no 35, decimal 3. 288, 353, boa tarde. 1353, boa tarde. Voo 2009, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 33, decimal 25. 35, 1331. Controle, Guardião 01, nivelado 5.000 para lançamento de 2 paraquedistas. Nível lançamento, reporte para descida, Guardião 01. Nível lançamento, reporte para descida, Guardião 01. Quilo Delta sobe e mantém nível de voo 100, contato radar vigilante. Recepção, você tem na vista da recepção? Mantiu. Tenho recepção, recepção, você tem na vista do Quilo Delta. Quilo Papa Mike? Ah, escuta. Sobe e mantém 2.000 pés e foi na proa da posição Pelo. Na proa da posição Pelo, Quilo Papa Mike, acendendo para 2.000 pés. Gol 1620, complete aproximação, chame torre, frequência 1895. 1895, até já. Serra, 30 segundos, farol. Serra, qual a pro ideal para o destino? Aguarde. Controle, autoriza o Kilo Kilo Lima pro uísque agora? Pro uísque, Kilo Kilo Lima. Uísque, Lima. Controle, paraquedista fora, 6 minutos aproximadamente para o pouso, indicando destino o Guardião Verona. Guardião Verona, ajuste no 013, livre de descida em condições visuais, é forte cruzamento de 2.500 pés. Como 013, o ajuste, descida em condições visuais, apontará 2.500 pés para o Guardião Verona. Já ajuste na 300, né? Gente, devido à área de paraquedista, o Serra Hotel Serra vai se deslocar com proa 360. 360, Serra Hotel Serra. Paraíso afetão, senhor? Negativo. Hotel Juliette, ali no Chonacho, me mantendo tranquilo de Alfa Juliette Romeu. Foi pro da posição pelo Alfa Juliette Romeu. Positivo, está presente pelo. Livre por Sami Taxi, 6327. Ela é 6314, desce a 2 mil pés, ajuste no 013. Autorizado a final da pista no 0, está livre da restrição e ITAP. 2013, está livre da restrição, 6314. Está 9593, chama centro Recife, no 288, alternativa no 35 decimal 3. 288353, 9593, boa tarde. Taco à sua esquerda, Alfa Serra 50, posição de 9 horas em 4 milhas a 3 mil pés, o Serra Hotel Serra. Taco adicional, à sua esquerda, posição de 11 horas em 6 milhas a 5 mil pés, Montchali 182, Serra Hotel Serra. Guardião Verona está sempre, aprisou 2.500, frequência livre, patrão? Frequência livre, Guardião Verona. Grato, Verona, frequência livre. Taco. Está livre o puxo, não é mesmo. Serra até o Serra, voa, voa para o destino, só precisa 3.500 pés. A 3192 desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 013, devido à restrição de altitude em TAP. 3 mil de restrição em TAP, 3192. Eu livrou. 1620, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Prossiga, Gol. Através da placa da Eco, tem um cachorrinho aqui. Gente, obrigada. Tá passando aqui na frente da aeronave. Obrigada. Tá indo em direção ao canteiro esquerdo, à sua esquerda? Agora tá na agora... direita da aeronave. Agora tá indo em direção à pista agora. Ok, obrigada. Tá aqui exatamente no nariz da aeronave na direita. Dá pra ver daí, não? Gente, a gente já informou aí pra ela, já tá prosseguindo. Só tem condições de prosseguir pro táxi? Ah, sim. a gentileza que só visualizar ele cruzando a pista, ingressando na pista, só informa a gente, por favor. Ok, ingresso vem tomar. Tal de Veracruz, e logo após vai iniciar para o circuito de tráfego de Veracruz. Tem a vertical de Veracruz, o Kilo Kilo Lima, ajuste no 013. Ciente, no 013, Kilo Kilo Lima. O controle está alcançado, não tem 8,5 inicialmente. Kilo Papa Mike? Mike, escuta. O número de aproximação será o número 3, após duas aproximações de aeronaves comerciais. Você vai manter 2 mil pés e vai executar uma espera na posição Kilo. Já em 2 mil, será espera na posição Kilo, Kilo Papa Mike. Esquerda, via pista, rebote lento. Posso estabilizar. 2000, IVNF, recorte estabilidade, 3 nomes. Azul 2791, chegada a Amã. Ele se mantém nível de voo 120, ação de identificação. Verificação da pista, né? 3274. Faz imediato aí sobre a grama e assim que possível já vai curvando à direita por onde está a para livrar o eixo do 17. Fome fora do solo, vento 120 graus, 120 graus, 2 nós, isso é. Praticável devido a um cachorro, já foi solicitada a entrar para fazer a vistoria. Sim, vai dar passagem na companhia, vai pelo pátio aqui hoje. Dando considera 1895. Obrigado, tenha uma boa tarde. Círculo 92, vou observar um traço à sua esquerda, um Charlie 182, na vertical de Veracruz, a indicação de 050. A nave paraquedista fazendo evoluções na ilha. Ô Tilson, minuto que é o 312. Foi 314 no localizador. Vete a final, chame turno no 895. 1895. Kilo Kilo Lima vai efetuar a descida. Veracruz. Ainda mantém a altitude e aguarde a descida, Kilo Kilo Lima. Aguardará a descida, Lima. Isso é só passada, né? E aí, obrigado. O Charlie Bravo tem condição de decolagem agora? Está autorizado a decolagem, o helicóptero que decolou aí à sua esquerda já está curvando à direita ali, saindo visual pelo litoral, livre decolagem, vento 120 graus, 3 nós. O GSA considere sua decolagem às 4.5, Itapuã, chama o controle 208. Itapuã 208, graças, GSA. Tudo bravo, livre acionamento, chama o táxi. Papa Juliette Romeu, você pode prosseguir descendo em condições visuais. Faça um 360 pela sua direita, foram 1.500 pés. 8 mil pés de visibilidade, 8 km de visibilidade, 1.500 pés de teto. Iniciando 360 pela direita. Papa Juliette Serra, mantém as condições visuais direto à plataforma, recorte 20.000 Salvador. Kilo Kilo Lima, prossiga a descida para altitude de tráfego. Descida para altitude de tráfego, Veracruz, Kilo Kilo Lima. Kilo Papa Mike, curva direita, vou ir por 180 para o localizador. Com Controle Salvador, boa tarde. É o Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo, decolou na sua escuta. Romeu Charlie Bravo, contato radar, saída da Elsa, venido de voo 400, vigilante. Para o 400, Romeu Charlie Bravo. A THG para antecipar o voo, só junto com a sala S. Eu posso contactar mesmo para ver se ela já tem alguma coisa no sistema, mas aqui para mim ainda não. Eu vou receber com 20 minutos antes do horário previsto, entendeu? Então lá para as 19h10 eu devo estar recebendo. Nada. O 31 é o da TAM, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Dá uma pressão de pouso, 3130. Autorizado, chame para ingresso no 7 Lima Quilo Bravo. Rotatória vai chamar dois de novo, assim. Oi, muito boa tarde, Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Pro da rotatória, tem horário na pista. Quem mantém a final do ano 7, aguardando a autorização de pouso, Romeu. Romeu. Quilo Bravo mantém a posição. 327, livre decolagem, 120 graus, 29. Livre decolagem, pista no zero, Sané 6327. Torre Salvador, boa tarde, voo 966, pronto para ingresso, pista no zero. 966, mantém a posição. Mantém, 966. Autorizada, próxima final, INSS, livre de pista no zero, livre de normal. Botafogo Vitor Kilo Delta mantém as condições visuais, chame centro Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. Visuais, vista ainda um pouco molhada, prestação passada. Positivo, Lico, está 3192. 6327, decolou 51, controle 20, decimal 8. Controle 208, 6327, pode. Quero que leia. Controle, guardião 01. 01, prossiga. Atenção para 5.000, no momento 2.000 para lançamento, com 2 para pedido. Gente, guardião 01, sobe mantém nível de voo 050, reporte para o lançamento. Primeiro manterá 050, reportará para o lançamento, guardião 01. Azul 2791, desce manter o nível de voo 060 2791. 060 2791. Até o Serra, informe sua chamada de pouso. Aguarde. Salvador, Sané 6327. Sané 6327, sobe para o nível de voo 240, saída da El Coral, vigilância. 240 da El Coral, vigilância, 6327. Mantenha Léo Coral, 637. Mantenha a terceira série, 637. A linha mantém 966. A linha mantém 966. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, passa nível 1 de voo 170. Chame sempre Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251-3325. Obrigado, boa. Solo, tá 3192, livrou na sua escuta. Tá 3192, prossegue via Alfa, me chamando de sua direita. Alfa chamante para Juliette. Estabilizado no final da 1-0, INS, pista 1-0. Completa aproximação, chame torre em 1 no 8, decimal 95, quilo para mais. 1 no 8, 95, quilo para mais. Juliette Romeu, solo 5-2, qual parte que vai utilizar? Autorizado 180, retorna aí imediato, chame livrando para o parte 4. Lima aqui no Bravo, segue o... O PA que pousou agora aí, até o ponto de espera, até o alinhamento da 7, a porta de plano. Sônia Salvador, quilo, Papa Mike. Quilo, Papa Mike, acho que a aproximação e vai prosseguir pouso ou libera o na final, abandona para pouso no pátio, confirma. Mais próximo, abandona para pouso na pista 17, cancelamento pista 17. Ok, então chame quando para o cancelamento do plano, aqui no Papa Mike. Aqui no Papa Mike. Rota 7, plano 2100. 00. E o Kilo Lima, cheque altitude? Decola 5-3, controle 2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol 9-6-6. Gol 9-6-6, contato radar na decolagem, a saída da PUCA. Sobe e manter o nível de voo 370, vigilante. Tá livre, 370 na PUCA, Gol 9-6-6. 2, no site principal. Juliette pro 02, na 392. Pensão 2545 e 1288 do Centro Recife no setor. 1245-1288. Sério. Sim. Bravo livre decolagem da 17, vento 1-60 graus, 3 nós. Tiro para mais para o cancelamento e seguir para o final da pista 17. Confirme. Salvador, Cris, mais. Controle, guardião 01 a 5 mil nivelado, tomará condição para o lançamento. 7. 1-7, vento 1-4-0, já os 3 mais. 1-4-0 com 3, obrigado, Tiro para mais. Lima aqui no Bravo, decola os 5-6, chama o controle. 1-2-0, decima 8, Bravo. 2-0-8, aqui no Bravo. Olha, Papa Tango, Lima aqui no Bravo. Lima aqui no Bravo, sai da Momo, sobe para o nível 1-0-0. Tá bom. Controle, quando autorizado, eu sou o Guardião 01, pronto. Se decida em condição... Está livre o lançamento, Guardião 01, resposta descida. Leio o lançamento, reportará o vestido. Estejam online, capturando o teste, confirmando o vaciado, na hora que está com a partida. Já está autorizado no solo 5-8, vou estacionar para você mesmo. Aquilo Bravo, qual a prioridade para o destino? Quando está chegando, está cortado. Qual é a sua prioridade para o destino? Ah, 3-2, 3-1-8. Inicialmente vou ir com proa 350 para evitar o tráfego na final da 10. Inicialmente 350, Lima Kilo Bravo. Já em condições de usar, só modificada presente, eu acendo a nível 105. Pode subir, nível 105, mas inicialmente mantenha a proa 350 até levar o ATR que está na final 2007. Bravo. Aos dois nós, pista ainda um pouco molhada para a situação passada. Se o Papa Mike considera esse o solo aos 5-8 para a coisa dele. Autorizou 231, voo em posição STAP. STAP Puna para a final ILS, chamidão de descida. Soltarei para a descida. Imantino Bravo, direto do destino. Bravo, direto do destino, obrigado. O telefone foi chamado de pouso. Confirmado lá, 2032. 2032, tenente. Para descer, o passarelo 2231. 2231, desce, mantém o 050, não acreditar. 050, acreditar, 2231. Bruno 208, a frequência do controle. Autorizado com 15, nível de voo 3, 60, decolo da 0 na saída Arbor, Guardião 01, reporte de descida. Reporte de descida, Guardião 01. Decola da 10, contra o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Onde intercepta o peso Luna 7. Formosa, após decolagem, curva à direita. Aciona 5023 e controle 120, decimal oeste. O 1966 chama Centro Recife, frequência 125 decimal 45 e alterna 126 decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa. 2791, no solo 03, livre direito, 121, no solo. 21, no solo. Controle o Guardião 01 a 3500. É, cruzou 2000 pés, você prossegue na frequência livre para a coordenação Veracruz, Guardião 01. Cruzando 1000 pés, frequência livre em Veracruz. 2000 pés. 3000 pés. Salvador 2791. 2791, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 3 Lima no pátio 3. Alfa Kilo 3, Lima, 2791. Salvador, boa tarde, gol no 620, autorização para Recife. Gol no 620 para Recife, está autorizado nível 370. Decoladão no 0, cumpre o desvio da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5031 no transponder, no 208 na frequência do controle. 370, autorizado Recife. Decolagem no 0, curva esquerda. Puca, transição Caju. 5031 no transponder, controle 208. Voo no 620. Posicionamento correto, confirme o posicionamento. Posição 5. Sim, sendo que eu não pronto para o posto. Cara, obrigado. Já acharam o cachorro, hein? Ele já passou para o outro lado, já desapareceu. Ele foi para a área da mata ali, próximo à base. Ok, então obrigado. Nada, obrigado a você. Altitude de tráfego em Veracruz, frequência de coordenação, Quilo Quilo Lima. Frequência livre, Quilo Quilo Lima, obrigado. Colocou o Fula 097, pushback, acionamento. Qual foi a posição? Na 04. Livre, chame táxi. Cortará, pode táxi, chegou no 097. 6-1 no DC, 2 no 10, ajuste no 0 no 3. Estou na parada 2000 pés, padrão, na 0 no 3, 2231. 169 no 8, deve manter o 050. Certo, manter o 050 na 9. Via Zulu 21, nível 360, decola da pistola 0, curva direita, saída água, Elephant. Controle 120, 80, transponder 5001. Zero, decimal 80. Comportamento correto, me chama para o próximo para o posto no 03. Estado por um minuto na proa, se perder contato, após um minuto, voa duna e completa a final, permanecendo como número 2. Passada 2231, autorizada a final da pista no 0. Autorizada a final, reportarei estabilizada 2231, passada. 14 temos um tráfego da esquerda, mata 12 horas, 10 milhas da frente, ele vai tomar 9 milhas da frente. Está voando para o 698, desce, mantém 3 mil pés. O ajuste no 0 no 3. Desce, mantém 3 mil pés, 0 no 3, 0 no 3. 6998, resuma navegação na Proa de Duna. Proa de Duna, 6998. Para o táxi do 1097, temos 186 a bordo, 3 horas de autonomia, perna Campina. 186? Afirmo. Índia Alfa, ponto de espera 18895, altímetro marca 1003. 7, Índia, ponto de espera 1895, 1097, 1093. Saiu 1097, pode esperar, da 1-0. 1097 autorizado, aliás, em decolar, vento 130 graus, 2 nós. Entendeu, alinhamento, decolagem, da 1-0, 1097. Essa 2000 pés autorizada a final da pista 1-0 e NSX-3. Essa 2000 pés autorizada a final e NSX-3. Localizador com capa vista 2231 passarela. Passarela 2231, complete final, chame torre na frequência 1.8 decimal 95. 295, 2231. Oi Salvador, uma boa tarde, passarela 2231, estabilizada, X-Way da 1-0. 2231, agora 3 ações boas. Guardando 2231. Quilo Bravo, sobe para nível 105, condições visuais. Eu prossegue agora na informação e alerta, frequência do centro 12545 e 126 decimal 85. 097, decola aos 11, controle 20, decimal 8. 208, boa tarde, 097. Salvador, boa tarde, 1097. 1097, contato radar na decolagem. Pode manter o nível de voo 360 na saída Arbor. 360 na saída Arbor, 2231, autorizado pouso pistão 0, Vento no 40 graus, 3 nós, pista úmida. Negativo, autorizado a pouso no 0223. Quando possível, para o Eleva. Precisado para o Eleva. Precisado para o Eleva, 097. 3-0 passarela. O vento é 130 com 2-2, ok? Graça, 2-2, 3-0. Estabilizado final, 8-6-3, 1-0, 9-2. 1-9-8, complete aproximação, chame torre. Frequência 1-1-8, decimal 95. Complete, chama torre no 8-9-5, 1-9-8, obrigado. Torre em Salvador, boa tarde, azul 1-9-8, final 1-0-8 milhas. 1-9-8, continua aproximação, agora posição de pouso. Aguardar. Salvador. Muito boa tarde, o Sané 63, no quarto, na informação, papai. Após 6 para autorização, Pedro Aguinho. Como Salvador, o Sané 63, no quarto. O Sané 63, no quarto, para Pedro Aguinho, mantém a escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Saída prevista, por favor. Como neném? Como neném, graças. Alô, colega, para o parque do 4-1-8, Salvador. 4-1-8, está com 7-1 agora. Tem 3 horas de autonomia, eu quero trabalhar. Índia e Alfa, ponto de espera 118-95, altimetro 1013, tem um bom voo, 4-1-8, azul. A Librana, 2-2-3-1. O 2-3-1, solo aos 15, direito 2-1, Rosola. 2-1-1, agora. O 6-9-1-8, cheque 3, autorizado pouso, vento 1-3-0, grau 2-9. Autorizado pouso, 1-0-9-2. Moto na parte principal. Primativo, Alfa, Juliette, montar na parte, a moto na 2-3-3. Pronto, cópia? Copia no 4. Está autorizado para Petrolina nível 340. Decola da 1-0. Cubra o perfil da saída Momo Neném. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pêndulo 2-0. Aciona 5020 no transponder no 208. A frequência do controle 6314. 340 autorizado para Petrolina. Decola da 1-0, curva esquerda. Momo Neném. O pêndulo 2-0. 0020 transponder, 1208 controle de 6-6-3-1-4. Procedimento correto, chama quando pronto para o push no 6-12. Hora pronto, 6. Corre, Salvador, muito boa tarde, 8-7, estava aguardando o colega passar para autorizar a linha e manter. A linha mantém, está 1-8. Visual, mas Mike Sally, Miguel, ajuste Salvador no 0-3. É forte. Vai prosseguir na inspeção de linha ou direto para fora? Gente, com sua altitude? Reporte na rotatória. Sono 097, chama Centro Recife. Frequência 1288. E alterna 135.3. 288, negativo 1353, com sono 097, acontece. Sono 6918, seu solo, os 20, direito, 21, sono. 21, solo, 19. Rio Azul 4118, autorizado a decolar pistão no 0, Ventura 20 graus, 3 nós. Autorizado a decolar, 6918, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Alfa Juliette 03 no pátio principal. No 097, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Decolos 20, controle 208. 208, bom dia. Controle, boa tarde, Azul 48, cruzando. Vai cruzar para o país, vai iniciar a curva à direita. 4198, contato o radar, na decolagem, a saída A. De vigilância, só deu 360. Estimativo, saída A, vigilância 360, Azul 4198.